tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Rodrigo 60, prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, Rodrigo 60. Okay, complete as a final, contact tower 1-18-95. 1-18-95, hello. 1. 1.0, 1.9. Tabela 210, sola 09, direita na eco, 121, decimal 1. Tabela 210, prossegue via Alfa, Juliette, portão 4. Send out of 1, get established by LSX-ray. Continue approach, send by 86 units. Roger. Azul 699, autorizado decolagem, pista 1-0, 1-0-0 graus, 5 nós. Livre decolagem, Azul 69, 1 no mar. Zulu Golf, desce para 4 mil pés, vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda, vá na rua norte, 4 mil pés de uma Zulu Golf, ajuste 1018. Mantive, vai dar passagem mais duas da TAM com o transporte de órgãos vitais, ok? Vou no 620, chama agora Recife, eu no 26.85, alterno no 2545, no 620. 6894, voa Duna, livre das restrições, desce até o 050. Duna, livre das restrições, 050, tá? 3894, graças. Zero, wind is 100 degrees, 5 knots, QNH1018. QNH1018, clear to land, 3190. Touch 190, runway is wet and the lane of it is filled. Thank you, 3190, roger. Gente, pode ser mais autorizado na escuta. Este controle não deve ser decimal 8. Muito obrigado. 6919. Voo 6919, 340, valida. Leda. Semana 3894, autorizado 2000. Autorizado 2000, 10018. 2000. 18 graus. Patrulha 04, informa o tempo estimado de voo. Aqui está para o patrulha. Tempo estimado de voo. Está com proa do Salvador. Mais 5 minutos. Ok, entendido que efetua pouso no aeródromo de Salvador. Patrulha 04, vai conseguir Interlagos, é isso? Ah, sim, vai ser. Zulu Golf, direito pro 040, limite meia dúzia de milhas, ele manda no Golf. Direito Eu prossigo na minha escuta para a patrulha 04. 04. Autorizado, com referência do 3894. Autorizado, essa é 1718, reporte final. 1700, passarela estabilizada, 098. Temos um Golf, voa na proa 090, limite dessa proa de 4 milhas. Estou com a patrulha 04 direto da tá presente para o pátio militar, devido à formação da proa. 04, chama a torre agora, 118.95, solicite a mesma autorização aqui. 118.05.04. Condoro, patrulha 04. Patrulha 04, ajuste no 08, atenção, pátio militar. Afirmo. Aproximando pelo setor norte, tem interferência com o eixo da 1-0, prossegue direto para o pátio militar. Reporte na curta final, patrulha 04. Reportando na curta final, 04. Lima que nos unou direito na Pura 180, o limite é o localizador. Lima, Lima Zulu Golf na Pura 180, limite é o localizador. Mas o Golf reassume Duna, 2 mil pés livre ali. Azul 69 no 9, chama agora Recife no 251, no alterno no 3325. 251 3325, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou na 64 mil pés na via Bom 2018. Boa tarde, no 66 via chegada Mari, desce até o 050. Pessoal estabilizado, 3294. Chama agora a torre 18295, faça o retorno. 2295, obrigado. O 04. Alô, muito boa tarde, está 3894, passando em Serra, está travado, sinal da 10. Está 3894, ajuste no 08, está visual com campo? Visual. Tente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Tente, pouso autorizado, 1 no 0, está 3894. 3894, tente informação, tráfego efetuou no pouso no pátio militar, um Bravo 407, não interfere com a aproximação. Tráfego em Salvador, boa tarde, voo 869, na posição meia dúzia, tente dar informações de lei, então autorização para Brasília. Voo 869, Brasília 360 autorizado, via 317, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, relé 1208 controle, 5567 o transpondo. Voo 869, Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via Andes 117. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, relé. 120 decimal 8 controle, 5567 transponder. Ok, autorizado esse 360, decolando da 10, saída Arbor, transição Elefa, com curva à direita. Delbert Blue 170. 120 ao controle, 5567 ao transponder, voo 1869. 1869, correto, chame para que estiver funcionamento do portal 6. Chama lá, 1869. Solo A 8487, solo CAC. Por fim, POB? POB 02, 2 horas e 50, alternando Fortaleza. Alça 847, autorizado táxi, via Engenho Alfa, ponte espera da 10, torre 1895, PNH 10, 13. Luz 1013, em frente, confirma, 10, 13. 10, 18, PNH. 1018, ajuste, frente, reportará 1895. Fala, Salvador, o TAM 3894. TAM 3894, segue via Alfa, Juliette, posição 3, até a aeronave da Adson agora taxiando para o ponto de espera. Alfa, Juliette, posição 3, a aeronave da Azul. Até o Lima Zulu Golfo na escuta da torre. Quando Lima Zulu Golfo, ajuste no 0, no 8, visual com o campo. Relativo. Reporte visual, Lima Zulu Golfo. Vai parar. Oi, boa noite, para cá, 8487, ponto de espera da 1-0, vamos poder falar. Acelerar 8487, mantém a ponta de espera. Lima Zulu Golf, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós, pista molhada. Quase, né? Está 487, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Boa tarde, o Xanami 143, desce até o 050, chegada bom. A 8487 ali mantém a pistão 0. Ali mantém a pistão 0, espaço 0. Falou, falou da minha mãe. Tem que abrir o meu telefone. Solas 25, à direita, na Delta, 1211. Prossegue via Alfa Juliette, contando o pátio principal, chame na Lima. Delta Cargo 84, entre 7, decolador 27, controle no 120 decimal 8. Quando está confirmando o pátio? Controle Salvador, apta cargo 8487. Saída 487, sobe 390, via saída PUCA. 390 via PUCA, solicitamos uma antena flor por mais aproximadamente 8 milhas, devido a informações da esquerda. Autorizado, desvios após o Jamo, o 8487. Após desvio, direto do Jamo, obrigado senhor, 8487. Uno no 66, reduz velocidade para 200 nós, número 2. Reduzindo, Uno 645, 2000 pés, autorizado LS 1018. 2018, chamada estabilizada. Via por sequenciamento, mantenha pro 025, limite localizador, desce para 4 mil pés, 1018. Pro Yazulu Golf segue via Mike Quebec, na Quebec chame a torre em 1895 para cruzamento. Tem Yazulu Golf. Passo 4206, autorizado Recife, nível 350, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Pulca Caju, via Zulu no 7. Controle Salvador Opera 1208, transponder 5002. Azul 4206, o treinamento está correto, chama pronto para o feedback para mim. Solo, voo no 869, na posição meia dúzia solicita se eu tiver de acionar. 1869, está autorizado, chama pronto táxi. Chama na pronto táxi, boa noite, 1869. Russo, né, 6201, não. Sou autorizado Galeão, nível 360. Decola pistão 0, curva direita. Saída da El, Leda e Rumi. Via pé November 857, moço. Controle Salvador Operão na 208, transponder 5564. Meia 201 da El Leda Irumi, chama pronto para o estacionamento. Da El Leda Irumi, chama para. 8487, chama agora Recife no 2685, alterna no 2545. Recife no 2685, 2545, obrigado. Uma boa semana, senhor. 487. Rapidamente. Ano 43, 2 mil pés, livre LS 1018, reduz velocidade para 2209. Teste 1200 pés, chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte quando visual no 645. Ok, vai reportar, obrigado pela informação, valeu. Autorizado Brasília, nível 360, decola pistão no zero, curva direita. Saída Árvore Alefa, via preço voo no 7. Controle Salvador Opera 1, 208, transponder 5572. Então, 3567, cotidianamente está correto, são planos de flashback de funcionamento. Boa noite, o ano 66, o número 2. O ano 66, continua a aproximação, ajuste no 08, número 2, aguarde instruções. Aguardando. 9, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi Índia. Ponto 090, chame Torre 1895, ajuste no 08. Bate para a fronteira da 0 na torre 635, 645, visual campo. Chamativo, visual 645, baixou, travou, obrigado. 645, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 2 nós. Em positivo, obrigado. Brazil is right to copy. Affirm, ready to copy a Portugal, 02. Clear to Lisboa, 5390, 1810, left turn after the passing. Puka, the passing, Papa Uniform, Italia Alpha, depart transition to India, Papa Alpha Romeo. Via Upper Zulu, 10 after confirmed flight payload. Approach control frequency 120.8, stock 5003. Portugal 02, Spirit Tourism, flight level 390, runway 10 with a left turn, book departure, depart transition, uniform to 10, stand flight left route, departure frequency 1208, form 5003, airport Portugal 02. Portugal 02, reach back, correct, come right to push back and start up. Are you ready for push back, Portugal 02? Salvador, boa noite, é o Azul 2712, tem que dar X-ray para autorização da Caju. Você te espera? Voo no 645, salvas 38, direita no 21, decimal 1. 21 ao 1, frente grande. Via Golf 677. Controle Salvador Alteirão, 20 decimal 8, transponda sanado 0271. Autorizado 970 da Caju, decola 90 esquerda, saída Conde, via Golf 677, controle 908, transponda 0271, 2792. 2792, sugerente da Correia, pronto para o tiver treinamento. Chamará para o tiver treinamento, vai de 3. Salve, boa noite, voo na 645. Voo na 645, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporta antes do táxi da Juliette. Autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Chamé 143, completa, sinal chama a torre 11895. Boa noite. Chamé 143, ajuste no 08, curtindo a aproximação, reporte visual com o campo. Ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, boa noite, Nelson. É Tropa Serra, controle. É Tropa Serra. Boa posição, ITAP. ITAP está presente, é Tropa Serra. Boa noite, menor. No 66, salas 40, direita no 211. 211, boa. 869, autorizado decolagem de pistão a zero, vento variável com 3 nós. Decolagem de zero, boa noite. Alfa, reporte antes do teste do IJS. Alfa, estou com 1.700, Oxinami 143. Oxinami 143, curtindo a aproximação, guardando pista livre. Q3, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 3 nós, pista molhada. Ele pouso, capoeira 10, Q3. Q4206, aguardo para o tiver estacionamento. Aguardo, por isso. Q645, ingresso direto para o 02. Direto para 02, vou no 645. 4206, fique atento ao Boeing da Boeing que ingressará à sua esquerda na posição 02 após estar autorizado. Se estiver excelente, manda pronto para o táxi. O meu 166 ingressa Juliette, posição 06. Juliette para 06, gol 166. Meu nome é autorizado, vá à posição, Alefa. Direto, Alefa, 869. Boa noite. Boa noite, Mike Bravo, vem aqui, vou à posição, bom, se reporta para descida. Excelé 6201 na guarda número 2, setor. Mike Bravo Yankee, autorizado descida para 4.000 pés, 2018. 4.018 na proa de bordo. Disposição 07. linha proa de Mari para sequenciamento. Voz completa via chegada até 2000 pés com 2018. Ok, então via chegada. Vou no 869, chama agora Recife no 288, alterno no 260 no 869. 288, 1260, obrigado, boa noite. Boa noite. Tem 3567 autorizado para o estiver funcionamento, chama um pronto para o táxi. Você poderia confirmar as condições no momento? Azul 4206, autorizado Linhares, decolar pistão 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Autorizado Linhares, decolar na 1-0, 4-2-0. 8, a temperatura de 23 graus. Pode pra avião, que é o voo de cheque, possibilidade de aproximar o ILS Actiori pistão 10, arremeter. E o circuito visual com o sinal 97. Tração instrumentos, teto de 800 com 4000. Ah, ok, sinal arremete instrumento, se possível retorada para de novo ao sinal. Mantigo aguarde, faz autorização, Mike, para ver. Autorizado ILS, desce para 2000 pés, 2018. Isso mesmo, ILS autorizado, é Copa Serra. Do 9305, voa ITAP. Na proa de ITAP, 9305. Autorizado táxi via Índia, ponte para 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, agente de altímetro 1-0-1-8. Salvador, airport 1-0-2, we are now fully ready in position 1-1, request to push, start. Wait to push, Portugal 0-2. O ideal desse até o 0-5-0. O ideal de até o 050 na manhã, azul 27. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolou na escuta. Azul 4206, contato radar, subo para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 4206. Estrela 3567, autorizado táxi Apache 1, táxi Índia, ponte 010, chame torre 1895, agente altímetro 1018. Boa noite, 201, na linha, decola, puxando 0, vento 140 graus, 7 nós. Decola 0. 18. Romeu Fox 018 para o Azul 4206. Controle Salvador Opera 120.8, Transponder 5013. Dado então Guarulhos, nível de voo 320. Decola da 10, nada é o Leda Motiva. Apesulou 10, Taubaté. 1208 é o controle de 501-13 transporte. Então 3897. São 3897, para o gerente está correto, são pronto para o feedback funcionamento. Chamar, são 3897. Boa noite, Lima 3567, próximo ao posto de operação 10, pronto. A 3567 Lima 3567. 201, decolado 55, controle 1120, decimal 8. 3602, transferindo. 3601, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 6201. Está autorizado, chamo prontado. Modifica o transpondo para 0274. 0274. Obrigado, minha 201. Travei a incente e prossiga descida para 4 mil pés. Controle, Salvador, Mike, Travei. Mike Bravo Yankee, prossiga na descida para 4 mil pés. 4 mil pés, como recebe o Mike Bravo Yankee? Mike Bravo Yankee, 5/5. Yankee. Rodor, o Papa, é o Papa Serra estabilizado no curso do localizador. O Papa Serra complete a aproximação final e chame Torre na frequência 198.95. 995, Papa Serra, grato. Azul 9305, prossiga para 2 mil pés, ajuste 1018, está autorizado em LSX reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000 com 1018, informa que vai precisar 10 graus à esquerda, pretende interceptar lá na Pro 50, localizador se autorizado para evitar a formação. 9305 está autorizado. Obrigado. Azul 4206, chame Centro Recife, na frequência 1685, alternativa 125.45. 1685, alterna 25.45. O Azul 4206, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, 3567, decolou na sua escuta, cruzamento de 500. 3567, boa noite, contato radar, sube e mantenha o nível de voo 360 via saída árvore. Gente, via saída, subindo para 360, 3567. Se puder encurtar a nossa subida, a gente agradece, tá? Gente, já após 2000 pés, foi a proa de alerta. Após 2000 alertas, gente, 3567. A pequena chãozinha, uma noite, tu... Você vai, o meu nome é vai em India, o outro chão também, 1-0, em Tower, 1-1-8-9-5, eu vou te ouvir, tudo bom. Salvador 3-1-8-9-7, portão 5, pushback sonamento. 3-8-9-7, aguardo o pushback sonamento. Claro. Solo 2-2-7-1-2, para o Tavo com 69, eu tô no dia de 3 horas e 40, alternando Recife. 712, está autorizado o parque até a saída do pátio 3, depois da história ingressa 1. Até a saída do pátio 3, você vai ter a parte 1 no 2, Salvador, papapapai com Papa Sierra. Papapapai com Papa Sierra, ajuste no 08, reporte visual com campo. Está na trem baixo gravado, visual à vista, está totalmente visual no setor, possibilidade de autorização de pouso na 17. Negativo, operação instrumento, permanece no, no eixo da 1-0, aguarda a autorização de pouso 0 para passear. Entende, mantém o eixo da 1-0 e aguarda instruções, aguarda para passear. Seguirá o tráfego do Portugal. Via Pátio 1, taxa India, ponto 010, chame torre 1895, ajuste no 018. Está visual, segue o tráfego, tem condições de vaduna? Aguarde. Ainda não, senhora, não dá pra voar duna ainda, só daqui a umas 8 milhas. Serra final normal, 1-0. É pra passear, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1950 graus, 5 nós, pista molhada. E repouso para o eco pra passear. Após a passagem do ATR da Azul, está autorizado para o estacionamento de um ponto para o táxi. 3297, após a passagem do ATR da Azul, está autorizado. Mapa Branco Mike Bravem, que vetoração para o sequestramento, vai manter a proa 215, seu limite ao localizador. 215, alimentado localizador, Mike Bravem. Então, setor pela esquerda, o aproximação pela esquerda, abrindo o visual neste exato momento. Aí, vetoração para o sequestramento, vai manter a proa 130, seu limite é o localizador, o azul 2715. 190, máxima velocidade, proa 130 da presente, limite é o localizador, azul 2715. Salvador, boa noite, passarelo 2231. Transferiu informação de antes no ponto ideal, se possível, tá? Carilho 2231, boa noite. Ideal de descida, desça ao 060, autorizado, vai estar. Excelente, vai estar. Ideal para o 060. O Oxané 6201 no chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 133, decimal 25. 351-3325, boa noite. 3567, pequenos dias direitos para evitar formações, 8 milhas aproximadamente. O 3567 reporte a Proano Elétrico. Só passear ingressando na perna do vento da 17. Quando pronto, autorizado já na base, é forte na curva, né? Pra passear. E curve à esquerda na proa 190, aguardando uma proa para o localizador, desça até 3 mil pés, o ajuste 1018. Esquerda. 190, descendo para 3 mil, 1018. Deixa eu entrar embaixo de travada. Na 3567, chame centro Recife, na frequência no 288, alternativa 26.0. 288, confirma a secundária? No 26.0. 60, Mike Travian, que desça para 2000 pés, aguardando uma proa para o localizador. 2000 pés, está dando proa do localizador, Mike Travian. Caso 27-15, desça até 3 mil pés, redução para 1809. O ajuste em Salvador, 10018. 3 mil pés, 10018, azul descendente. Azul 9305, passa a Duna, agora chame a torre, na frequência 198.95. 1895, obrigado. Mike Bavian, que para o localizador esquerda, 160, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Mike Bavian. Salvador, pode confirmar o limite da avisação para o 2715? Azul 27195, seu limite será manter essa prova aproximadamente por 4 milhas. Olha, existe uma formação bem à frente a 4 milhas, negativa a condição da vetoração, solicito curva à esquerda ou à direita, evitando a mesma. Então curva agora à esquerda na proa 060, tem condições? 060 afirmativo e para compensação posso reduzir até 100 nós se necessário. Próxima C-180 vai seguir o tráfego Eco 121, está a 9 milhas. Ok, esquerda 060, ciente da vetoração ainda. Gente, a compartilha é solo 06, autorizado da EcTrek, é forte virando a pista. Do Patrulha 390, Puka de Passa. Puka de Passa, Puka de Flam, level 3, nada de ver, forte, alto, alto. O 2715 tem condições de reassumir a navegação na proa de Duna? Afirmativo. A proa de Duna desça para 2000 pés, o tráfego está a 7 milhas. É forte estabilizado, está autorizado ILS EcTrek. Ok, já está na proa, vai na proa no Duna, na presença, descendo para 2 mil pés. Reportar estabilizado no final da 90, azul 2715. No localizador, Mike Bravianchi. Mike